Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, agora muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no Canal 2. Ora, hoje vou-lhe falar de músicas MIDI. É verdade, hoje vou-lhe falar de músicas MIDI. Ora, o que é que são músicas MIDI? Músicas, ou mais precisamente dizendo, sequências MIDI, é um conjunto, no fundo é uma pauta que tem notas, cada nota, ou seja, há a indicação da nota e do instrumento, aqui essa nota, em que essa nota deve ser tocada, e depois estas pautas, quando reproduzidas pelo Media Player, dão música. Ora, as placas de som têm cada uma um banco de sons, cerca de 128 sons, que podem ser utilizados para estes efeitos. Há placas com mais sons, há placas com menos sons, mas a média é mesmo esta, 128 sons. Pelo menos são estes os que a placa se dedica, digamos, no fundo suporta, não é? Ora, como é que eu lhe posso explicar? Estas músicas MIDI surgiram numa altura em que as disquetes tinham a capacidade máxima de 1.44 megas. Era muito para a altura. E, por exemplo, digamos que ainda sou do tempo em que, sei lá, deixa-me cá ver, para mim, um par de disquetes servia perfeitamente. Hoje em dia não, como é lógico, não é? Mas houve uma altura que sim, que servia perfeitamente. Ora, e então, estas musiquinhas MIDI tinham a grande vantagem de caberem em qualquer coisa. Num jogo, numa disquete. Numa disquete nós podíamos guardar música para não sei quanto tempo. Porque estas musiquinhas MIDI, bem, se eu guardar 10 músicas, talvez ocupe 500 ou 600 capas. E atenção, porque estas músicas MIDI ocupam pouco, mas podem ocupar ainda menos. Porquê? Porque, ao contrário daquilo que se poderia pensar, estas músicas MIDI podem ser compactadas. E quando são compactadas, ao contrário, por exemplo, de um MP3 ou de um WMA que não perde, aliás, não se ganha muito espaço, o MIDI não. O MIDI é capaz de passar de uma música, por exemplo, de 35 capas para 20. Ou seja, que em vez de ocuparmos 350 capas, passamos a ter 200 capas. Enfim, isto agora não faz grande diferença, mas na altura fazia imensa diferença quando estávamos a iniciar a informática com a placa de som tal como a conhecemos no Windows 95. E pronto, e então essas musiquinhas MIDI celebrizaram-se e ainda hoje são muito feitas, apesar de já não serem propriamente... Pode-se fazer perfeitamente um MP3 com o mesmo tipo de instrumentos. Mas a verdade é que o MIDI ainda continua a ser uma forma muito fácil de fazer música. Bem mais fácil do que tocar num órgão, por exemplo. Porque ali a gente não só tem que ter alguma intuição para a música. Claro que temos que saber, mas enfim. Bom, e eu então decidi hoje trazer alguns exemplos de músicas MIDI para que os nossos ouvintes saibam como é que elas são. Para quem não conhece, vamos chegar aqui a ter algumas ideias de música MIDI. Por exemplo, música MIDI de Britney Spears, Don't Let Me Be The Last To Know. Ou então ainda da mesma Britney Spears, Every Time. E há muito mais. Eu tenho aqui comigo mais de 70 mil peças MIDI que não ocupam sequer 3 GB e estão descompactadas. Isto é uma maravilha. Podemos ter aqui imensa coisa. Convido-o a pesquisar na internet por sequências MIDI, música MIDI, porque o formato é MIDI. Porque não? Faça essa pesquisa na internet. Vai ver que encontra coisas muito engraçadas. Vamos à música. Até já. Thank you. depois deste momento de Britney Spears, vamos agora ficar com mais uma música. Esta foi celebrizada por Consuelo Velázquez e... enfim, nada melhor do que ouvirmos esta melodia que, sem dúvida, ainda hoje encanta corações. A música dá pelo nome de Bésame Mucho. É uma música fantástica, aqui muito, muito bem tocada. E que no MIDI muito bem feito, numa sequência MIDI muito bem feita. Espero que gostem. Vamos à música. Thank you. da música. Da música dos The Verb. Vamos agora ficar com música portuguesa aqui no Nota 7. A primeira música é estrangeira esta. É de Cher, dá pelo nome de Strong and All, mas depois a que vem a seguir é portuguesa. Dá pelo nome de Eu Sei Tu És e é dos Santa Maria. É verdade, também se fazem mídias de música portuguesa. São aos milhares, aos milhões de milhares que andam por aí na internet. E tem uma vantagem, é que na sua maioria não estão sobre qualquer licença autoral. Portanto, qualquer utilizador pode pegar e utilizá-los nos seus jogos, nas suas aplicações. Tem uma vantagem, como já lhe falei. Os MIDIs ocupam muito pouco. Em média, o MIDI ocupa 50 capas. 50 capas era muito há alguns anos atrás, mas agora não é nada. Vamos à música. Até já. Oh, simplesmente palavras. São grandes músicas em formato MIDI. É verdade que aqui lhe aplicamos um ligeiro eco, mas isto já há placas de som que o fazem por natureza. Não precisamos de o acrescentar. Aliás, esta foi propriamente de uma placa de som, ou de um banco de sons simulado que tinha esta funcionalidade. Ora, muito bem, vamos fechar com uma grande música também. Os Europe, que nos trazem The Final Countdown, a contagem final. Não são propriamente os Europe, é mais um instrumental MIDI, mas vejam só a categoria disto. Ouvintes, até à próxima. Até à próxima, não, até amanhã. Amanhã tenho música variada para escutarmos. Vamos à música? Até amanhã!